42, Sala Padrona, chame 12, Zona 10, Manoel, Sala. Zona 9, Sala, 2, 1, 8, 4, 5, 9, 8. Bom dia, 9, 2, 6, 1, 6, 2. Segue via Alfa, reportante da Juliette, com 19, 8, 2. Alfa, reportante da Juliette, 9, 8, 2. 7, 2, 9. Quiosque com pronóstico de livre decolagem, vento de 30 graus 9 nós. Estamos de decolagem, pista para 067, 2 nós. Autódromo 073, eu sei que tem a informação novembro, está na posição 1. Autorização para Porto Seguro. Sente uma notícia cópia, o 1073. Continua a sua saída, por favor. Obrigado pela colaboração, até a próxima semana. Ali mantém. Papapá, Serra, Quilo, Índia, chama Recife 251-3325. 251-3325. Controle Salvador, o Papa Romeu é como é que é? Papa Romeu é como é que é, Oscar? Proa Norte e o destino Petrolina? Afirmativo, 500 pés até a liberação para 045, Mecca. Gente, confirme a Proa Ideal para o destino da presente. Bye bye. May April and India Alpha. Holding point tower 1 8 9 5 QNH 1012. Roger, QNH 1012, May April, India Alpha, 1 8 9 5 10 3 8 5 9. Direto destino, ascensão 045, Eco Mike Oscar. Grato, Lisandro, para 045, pro direto destino, Mike Oscar. Confirma o chamado de pouso? Estimando aos 14, 15 em Petrolina. Controle web 6729. 6729, contato radar 360, saída da Elsa. 360, pode voar da Elsa, senhor? Da Elsa, autorizada. Da Elsa, 6729. 05 no 982. Can 980 climb the flight level 170 and call Recife 12545-12685. 2545 American 980, thank you, ma'am. Confirme quem chamou o Saulo. 221 para posicionamento 43. Podendo que o Pitzola é porta-ataque, 75221. Cortará. 1073, cópia. Pronto, cópia, 1073. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, via para o Whisky 50. Decolagem da 10, curvando à direita, perfil de saída da EL, Leda, após direto destino. Saindo no transponder 5023 e controle a pera em 120, décima 8. Salvador American 980, confirm frequency, please. 12545-12685. Roger, 2685, thank you. Salvador arrival, Shanet 6250, reaching flight level 050. Shanet 6250, descend 2000 feet, on H1012. Clear, final report established on localizer. Descend to altitude 2000, QNH1012, clear ILS, we will report 250. Responde para 5546, está correto, meu outro. 5546, acionado 5345. Siga, como é que é, Oscar? Qual que era o horário estimado? para 1400, no momentinho atrapalhando. 1400, copiado. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, prossiga. Coluna da Delta cruzando agora 3 mil pés. Ciente, contato radar 380, perfil da Delta. Dael 5345. Mantendo o perfil da saída ao 35345, temos a aeronave à sua frente, efetuando o mesmo perfil. Ciente, mantendo o perfil 5345. Cuidado até o ponto de espera, via pátio, Indy Alpha no ponto de espera torre 1-8-95, ajuste na 0-1-2. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895-2-1. Web 6729, chama Recife 1251-3325, bom voo. 1251-3325, obrigado. Seu Recife 1251, confirme, pode alinhar, decolar ou só alinhar e manter? Alinha e decola. Trip. Alinha e decola, 1251. Axochanel 6311, no POB 159, altura de 4 horas, alterno galeão. 49, boa noite, 49, contract 120.8, good flight. 208. Deixa o Xanel 6311, bom voo. E 12 de destaque, parte em alto, quando chama a torre no 8, prossiga. Trip 5414, desça para o 050. Descendo para o 050, trip 5414. Lima, Papa Mike, 510, litoral, reporta Interlagos, ingressando no corredor. Oi, Quebec, Mike na Lima, chame Tabata, 1-2-1, décimo lado. Salvador, approach Chanel 6250, localizer. Chanel 6250, complete final, call tower 118, decimal 95. 118, decimal 95? 118, 95. 118, 95, thank you, Chanel 6250. Salvador, departure, 3859. Salvador, bom dia, 6251. Trip 5221, contato radar 200, sai da árvore. Ciente, 5221. Commodore, departure, 10859. 10859, radio contact no departure, climb to level 360, flight direct 11. Climb to level 360, 3859. And flight direct 11. Direct to 11, intersection 10859. Haveria alguma possibilidade do controle voador autorizar liberar o trip 521 na restrição de uma centena do 110? Eu passo lá no 80. Sul pro 200, trip 5221. Cumprindo a restrição, trip 521. Sim, temos aeronaves na chegada, o trip 5221 cumpre o perfil, ascensão 200. Sente, cumprida, será cumprido, trip 521. Trip 5414, 2000 pés, o ajuste 1092 está livre, LF. 1092, descendo para 2000 pés, 5414. Jorge, bom dia, eu estou indo. Prêmio 39, nacional. Ah, dois da companhia, foi o mesmo ali, mas é isso que me deram. Depois do baratão nacional. Juliette, pra ver outra copia? Copia? O Juliette, pra ver outra? O trip 5221 não vai ter condições de cruzar uma centena? Afirmo, senhora, será cumprida a restrição. Trip 5221. Certo. Curva na direita, perfil Cheida, Borelefa. Acena no transponder 5024, controle Berim 12028. Reporta pro táxi, o Juliette pra voar. Tá correto com o TGM. Tchau. Só visual com o Lima Papa Mike. Afirmativo. O Sérgio tá em contato com o mesmo? Sente. O meu Oscar Bravo dá presente boa rotatória, mantendo 500 pés. O retorno é Salvador, confere? Aeronave? Então, 3896, acionado código 4636. Sim, ali mantém, metrô. Ok, gente, vou verificar preto. 50, na chegada, Mari. Identificando. 5250 on the ground, that's 5-4, contact 121-9. Trip 5345, prossiga. Eu queria A 6250, approved taxi Alpha, report before taxiway Juliet. Correction, taxiway Alpha before Juliet, Lieutenant 6250. Uno, autorizado decolar, vento 30 graus, 9 nós. Beleza, decolar, taxiway Alpha. Visual agora com o Lima Papa Mike, nossa posição de 9 horas. Lima Papa Mike, após Interlagos, ingressa no corredor. Lima Papa Mike, ingressando no corredor Interlagos. Roda rotatória também, senhora. Lima Papa Mike, voa rotatória. Voa no rotatório, Lima Papa Mike. Order ground, Lieutenant 6250, before Juliet. Maintain position, Lieutenant 6250. Maintain position, Lieutenant 6250. Oi, bom dia, o Chanel 6311, passa P400 na Dael, Leda. Chanel 6311, contato radar, 360, saída da Dael. 360, 6311. Trip 5414 completa final torre, 118.95 com pouso. 118.95, obrigado, vamos lá. Papá, Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, prossiga. Torre Salvador, trip 5414. Boa, reporte baixado travado. Formada baixada travada, 5414. Sim, já sinalizaram 134, o Juliette Vitor Charlie da Prodmari. Autorizado 5000, o Juliette Vitor Charlie agora acionado 2000, confere. Salvador, Bona 073 para o táxi. 2 horas e 48 de autonomia, 171 a bordo e alterna na Caju. Autorizado até a ponte espera, via Indy Alpha no ponte espera torre, 1 noite 95, faz justina 012, bom voo, gol 1073. Décima 5 no ponte espera, 1073, obrigado. O visual com Lima Papa Mike, confere. Sim, chama a torre 118.95, o Romeu vai ficar bravo. 118.95, bravo. Pátio 3, senhor. Opa, pátio 3, então, reposte no Través Norte da torre. Estará no norte da torre, o Lima Papa Mais. Torre Salvador, Papa Romeu vai ficar bravo. Romeu vai ficar bravo, qual pátio? Pátio 3, senhor. Ok, como número 2. Após o Lima Papa Mike, o helicóptero à sua esquerda. Reporte no Través Norte do Pátio 3. Através Norte, bravo. Torre Trip 5414, baixada e travado. Autorizado Trip 5414, vento 60 graus, 13. Autorizado pouso 10, baixada e travado, Trip 5414. Torre Salvador, voo 1073, está no ponto de espera da 10, pronto, dá o caronato. Via 1073, na final ATR da Trica, pois o mesmo ali mantém, pista 10. Após a aeronave, na final ali mantém, não, 0, 1, 0. No radar aparece 070 em descida para 50, até 3896, desce via para 2000 pés, ajuste 1012. Via 2000 pés, 3890. Evitando as aeronaves, Lima Papa Mais. Vai ficar bravo através da torre, então. Erro, vai ficar bravo, reforço no solo controlado no pote 3, atento ao marcador que está longe. Sim, bravo. Poderia confirmar o vento? 60 graus, 139. Bravo. Abraço, Lima Papa Mãe. Solo 35, 4, 4, 4. Quatro no quatro. Não dá conta dos... Alfa quilo para o pátio 3. Alfa quilo para o pátio 3. 4, 4. Trip 5221 no Recife 260, alterna 1288, bom voo. Trip 5221. Escuta, 5221. Recife 260-1288. 260-1288, 5221, obrigado. Xaner 6311, Recife 1251-3325. Chamar pro 6311? 1251-3325, Recife. 251-3325, obrigado. Eco Mike Oscar, ascensão 045. Chama Recife 1245, alternado no 2685. Eco Mike Oscar. Mike Oscar. Recife 2545, alternado no 2685. Após, prossegue para outro pátio, confirma. Você vai para o pátio. Mike. Pronto para a cota, chame no 209. América Bravo também segue para Rússia? Ok, chame para copiar no 209. Controle de Salvador, gol na 073. Passando 1.700 pés, ascensão ao 340 na Dael. Gol na 073, contato radado para o 340 na saída da El, Leda. 340, na 073. Bravo Delta, intenção prosseguir cabeceiro no zero, a parte da interseção Delta. Sim, taxia via parte 3, parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, um bom voo. Localizador 3896, né? 3896, chame torre, frequência 1-8, decimal 9-5. Torre 1895, 3896. Bravo Delta. Além da cola sem parada? Cruzado, alinhar e decolar sem parada, pista 1 0, vento 30 graus e 10 nós. Salvador, muito bom dia, 3896 Sam. Passou externo configurado. Cruzado, 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 30 graus e 10 nós. 3896, aguardando. Já estou voando aqui, caindo aqui. Gente na pro de TAP. Ok, na prova de etapa agora, direto para cá. Qual é o horário do plano? Plano de copo. Aqui Zulu número 2 para cópia, aguarde por gentileza. Livre pouso 90, 3890. Alfa América Bravo, cópia. Autorizado, Serra Índia com Índia, 500 pés, decolagem, coordenação com a torre com proa norte. Acena transponder 0165 e controle 120 decimal 8. Decolado para a decolagem, chama a torre 18 decimal 95. Confirmamos por gentileza o Pauber. Controle 08, bom trabalho, senhor. Patrão Juliette Bravo Delta, contato radar para 100 na saída água. Assim que possível, informe estimado para o pouso. Ok, 100 saída água. O estimado de pouso será os 1300. 1300, copiado. Solo Salvador, bom dia, 3896, seja livre da função. Bom dia, então 3896, prossegue via Alfa, Juliette, para o 0612. Alfa, Juliette, 62, 3896.